com a minha história, com minha história, tomem uma decisão e comecem um negócio de novo, e comecem o negócio de novo, porque a gente tem que começar um negócio várias vezes. Porque nosotros tenemos que comenzar el negocio varias veces. Nosotros entramos motivados, soñamos y las primeras dificultades. Sin querer. Muchas veces nosotros desistimos. Y continuamos participando. Mas não fazemos mais o que deve ser feito. Pero no hacemos más lo que hay que hacer. E numa jornada para diamante. E numa jornada para diamante. Nós entramos e desistimos várias vezes. Faz parte do negócio. É parte do negócio. Mas senhoras e senhores. Pero senhoras e senhores. Pessoas não desistem. Personas no desisten. Pela quantidade de trabalho. Por la cantidad de trabajo. Aqui o trabalho. Acá el trabajo. Não é tão grande assim. No es tan grande así. Pessoas desistem. Personas desisten. Pela pressão psicológica. Por la presión psicológica. Ficam muito felizes. Se ponen muy contentos. Quando patrocinam alguém. Cuando auspician a alguien. E ficam muito tristes. Y se ponen muy tristes. Quando alguém diz que não. Cuando alguien dice que no. E essa pressão psicológica. Y esta presión psicológica. Alto e baixo. Altos y bajos. Motivado e desmotivado. Motivado y desmotivado. É que atrapalha. Es lo que pone barrera. Na tua jornada. En tu jornada. Meus amigos. Mis amigos. Esteja consciente com o negócio. Estén conscientes del negocio. E faça um trabalho constante. Y hagan un trabajo constante. Não fica muito feliz quando patrocina alguém. No te pongas muy contento cuando auspices a alguien. Porque essa pessoa pode vir a fazer ou não. Porque esa persona puede llegar a hacerlo o no. Eu já vi muita gente boa. Yo ya vi mucha gente buena. Desistindo no segundo dia. Insistiendo en el segundo día. Mas também não fique muito triste. Pero tampoco te pongas demasiado triste. Quando alguém não quer participar. Cuando alguien no quiere participar. Porque docenas de pessoas entram todos os dias e já viram o plano antes e já tomaram a decisão de não fazer então o negócio é cíclico. Não fica feliz quando alguém entra. Não te ponga demasiado contento quando alguém entra. E nem muito triste quando alguém não entra. E nem tampouco demasiado triste quando não. Tome a decisão de fazer o negócio. De hacer el negocio. Com ou sem a participação de qualquer um. Sin la participación de cualquier otra persona. Você vai chegar a diamante. Vos vas a chegar a diamante. Você vai chegar a pérola. Vos vas a chegar a perla. E pessoas vão te acompanhar. Y personas te van a acompañar. Não importa quem seja. No importa quién sea. Você vai encontrar. Vas a encontrar. Pessoas que assim como você. A personas é igual que vos. Querem algo a mais. Que quieren algo más. E é muito fácil ver os sonhos. Y es muy fácil ver los sueños. Mas também é muito fácil esquecer dos sonhos. Pero también es muy fácil olvidarse de ellos. É muito fácil colar o sonho. Es muy fácil pegar un sueño. E também é muito fácil tirar o sonho do seu espelho. Pero también es muy fácil sacar el sueño de tu espejo. Então tome decisões. Entonces tomes decisiones. E seja consistente. Y sean consistentes. É muito fácil. Es muy fácil. Eu vou colocar aqui 6 sonhos comuns. Y voy a poner aquí 6 sueños comunes. Que todos nós temos quando vemos o plano. Que todos nosotros tenemos cuando vemos el plan. Possibilidades. Dinheiro. Liberdade. Libertad. Então você logo imagina. Entonces ya justo ya imaginas. Uma casa bonita. Una casa linda. A casa dos seus sonhos. La casa de tus sueños. E você quer dirigir um carro bonito. Y quieres manejar un auto lindo. Um carro novo. Un auto nuevo. Viajar pelo mundo. Viajar por el mundo. Conhecer países maravilhosos. Conocer a países maravillosos. E lugares paradisíacos. Y lugares paradisíacos. Você quer ter boa saúde. Quieres tener buena salud. Pagar um bom tratamento. Pagar uma boa assistência médica. Doações. Donaciones. Ajudar os outros. Ajudar a outras pessoas. Enfim, miscelânea. E finalmente miscelâneas várias. Esses são os sonhos. E esses são os sonhos. Que aparecem na nossa cabeça. Que aparecem em nossa cabeça. Quando nós vemos o plano. Porque nós vemos o plano. E as possibilidades reaparecem. E as possibilidades ressurgem. Mas você encontra dificuldades. Pero encontras dificuldades. O que você faz nas dificuldades? E que é o que haces em las dificuldades? Você apaga os seus sonhos. Vos apagas tus sueños. E é muito fácil apagar o sonho. E é muito fácil borrar los sueños. A minha casa não é grande como eu quero. A minha casa não é tão grande como eu quero. Mas eu já sou amigo dos vizinhos. Pero yo ya soy amigo de mis vecinos. Já tenho um churrasco no fim de semana. Já tenho uma parrillada no fim de semana. Então a gente vai continuar nessa casa. Entonces, vamos seguir nessa casa. O alto. El alto. Você sempre sonhou em ter um vet. Sempre tuviste, sempre sonhaste em ter um vet. E aí você agora tem um Chevette. E agora tens um Chevette. E não o Corvette. Pero não um Corvette. Tudo bem, eu tô com meu vet. Tá tudo bem, eu tô com meu vet. Viagem. Viajes. Avião tenho medo. Avião tenho medo. Navio fico enjoado. No navio me pongo mareado. Para que eu vou viajar? Para que vou viajar? Saúde vai bem, obrigado. Salud, muy bien, gracias. Doações. Donaciones. Ninguém nunca me deu nada, por que eu vou dar para os outros? Nadie nunca me regalou nada, por que vou regalar a outros? Miscelânea. Misceláneas. Eu nem sei o que é isso. Eu nem sei que são misceláneas. Enfim. Então. Você sonha. Sonhas. Que é muito bom. Que é muito bueno. Mas facilmente. Pero facilmente. Você apaga os seus sonhos. Borras tus sueños. Então vou contar um pouco da minha história. Então vou contar um pouquinho da minha história. Para que você entre de novo nesse negócio. Para que você entre de novo nesse negócio. E é importante entrar todos os dias. E é importante entrar todos os dias. E é importante sonhar todos os dias. É importante sonhar todos os dias. E é importante trabalhar por isso todos os dias. E é importante trabalhar para isso todos os dias. Eu assisti o plano há 5 anos atrás. Eu assisti o plano há 5 anos atrás. 24 anos de idade. 24 anos de idade. Médico veterinário. Médico veterinário. Tenente do exército. Tenente do exército. Eu ganhei hoje um negócio de cavalo. Me ganhei hoje um estribo de cavalo. Porque realmente me encantam os cavalos. Porque realmente a mim me encantam os cavalos. Me encantam os animais. Me encantam os animais. Mas não me encantava o resultado que eu tinha como veterinário. Pero não me encantava o resultado que eu tinha como veterinário. Eu ganhava 500 dólares por mês. Eu ganhava 500 dólares por mês. Como tenente do Exército Brasileiro veterinário. Como tenente do Exército Brasileiro trabalhando como veterinário. Tinha os meus clientes particulares. Tinha alguns clientes particulares. Ganhava mais 100, 200 dólares por mês. E assim outros 100, 200 dólares ao mês. 700 dólares. 700 pesos. Que sonhos eu poderia ter naquela situação? Que sonhos poderia ter eu naquela situação? Eu tinha muitos pesadelos. Tinha muitas pesadinhas. Porque eu olhava. Porque eu mirava. As pessoas que faziam o que eu fazia. A las personas que hacían lo que yo hacía y que ya estaban ahí a 30 años y que ya estaban ahí haciendo eso hace 30 años y percibía que ellos no estaban donde yo gustaría de estar, que ellos no estaban en donde a mí me gustaría estar. Y ahí en esa época y en ese momento yo recibo un telefonema. Yo recibo una llamada por teléfono de una prima de primer grado. De una prima en primer grado. Evelyn Levy. Una persona maravillosa. Una persona maravillosa. Una persona emprendedora. Una persona emprendedora. Una persona que siempre esteve buscando alternativas. Una persona que siempre estuvo buscando alternativas. Uma pessoa que eu sempre soube. Uma pessoa que eu sempre soube. Que ia ser bem-sucedida. Queria ter êxito. Porque ela sempre teve ideias. Porque já sempre tuvo ideias. Trazia show dos Estados Unidos para o Brasil. Trazia espetáculos dos Estados Unidos para o Brasil. Abria restaurantes. Abria restaurantes. Se envolvia com política. Se involucrava na política. Se envolvia com esportes. Se involucrava no esporte. Sempre tentando alguma coisa. Sempre tentando algo novo. Cometendo fracassos. Mas buscando alternativas. Pero buscando opções. Uma pessoa empreendedora. Uma pessoa empreendedora. Eu já estava algum tempo sem falar com a Evelyn. Eu já estava assim algum tempo sem falar com ela. Porque a vida profissional te afasta dos seus amigos mais queridos. Porque a vida profissional às vezes te aleja de tus amigos mais queridos. E a Evelyn me dá um telefonema. E Evelyn me chama por telefone. Felipe. Descobri. Descobri. Encontrei. E encontrei. A forma. La forma. Que nós podemos ficar ricos. Em la qual podemos hacernos ricos. Você sempre falou. Você sempre me dijiste. Que queria ficar rico comigo. Que queria ser-te rico comigo. E agora eu encontrei a nossa oportunidade. E agora encontrei nossa oportunidade. E como é que é isso, Evelyn? Pero como es eso, Evelyn? Qual é a ideia? Qual é a ideia? É um negócio novo. É um negócio novo. Que a Monique está trazendo dos Estados Unidos. Que Monique está trazendo dos Estados Unidos. Ela vem dos Estados Unidos para construir esse negócio. Ela já vinha dos Estados Unidos para construir este negócio. Eu não sei direito como funciona. Eu não sei muito bem como funciona. Mas amanhã. Pero amanhã. Nós teremos uma reunião. Nós outros teremos uma reunião. Que vai nos explicar o que nós temos que fazer. Que nos vai explicar que é o que nós outros teremos que fazer. E Felipe. Esse negócio é tão bom. Este negócio é tão bom. E tem tanto dinheiro envolvido. E há tanto dinheiro envolto nisso. Que você pode hoje. Que vos podes hoje. Convidar alguns amigos. Invitar alguns amigos. E assim como você. Que igual que vós. Estão em busca de algo a mais. Estão em busca de algo a mais. Assim como você, que igual que vos, querem resultados diferentes. Querem resultados diferentes. Querem vencer. Querem vencer. Isso me deixou mais motivado. E isso me deixou mais motivado. Um negócio onde eu podia ganhar dinheiro. Em donde eu podia ganhar dinheiro. E os meus amigos também podiam. E mis amigos também podiam. Porque uma coisa que é um pouco triste. Porque uma coisa é estar um pouco triste. É que quando alguém vence numa oportunidade. que quando alguém vence em uma oportunidade, ele não pode para compartilhar a oportunidade com os amigos. Ele não pode compartilhar essa oportunidade com seus amigos. E talvez vocês tenham uma experiência dessa. Então, todos vocês têm uma experiência como essa? Talvez tenham. Quizás tenha. Um amigo. Com um amigo. Que venceu na vida. Que ganhou na vida. E ficou rico. E se hizo rico. E está realizando sonhos. E está realizando sonhos. Mas ele não pode compartilhar isso com você. Pero ele não pode compartilhar isso contigo. E aqui não. E acá não. Eu tinha uma oportunidade. Eu tinha uma oportunidade. Onde eu podia ficar rico. Que eu podia ser-me rico. Que eu podia compartilhar com os meus amigos. E podia compartilhar com meus amigos. Tinha tanto dinheiro. Tinha tanto dinheiro. Que dava para todo mundo. Que dava para todo el mundo. Eu fiquei entusiasmado. E eu me entusiasmei. E fiz telefonemas. E comecei a chamar por telefone. Segunda-feira à noite. Lunes por la noche. A reunião era na terça-feira. La reunión era el martes a la noche. Primeira reunião aberta que eu tive acesso. Primeira reunião aberta que tuve acesso. E naquela noite eu convidei amigos. E na quinta noite eu convidei amigos. Na noite seguinte. En la noche siguiente. Terça-feira. Martes. 8 horas. 8 horas da noite. Há 5 anos atrás. 5 anos atrás. No Rio de Janeiro. En Rio de Janeiro. Eu, Felipe Ruri. Yo, Felipe Ruri. Estava diante da minha primeira reunião aberta. Estava adelante de mi primer open. Um salão. Una sala. Menor que esse. Menor que esta. 100 pessoas reunidas. 100 personas reunidas. Das 100 pessoas. De las 100 personas. 10 eram amigos meus. 10 eran amigos míos. Que estavam curiosos. Que estaban curiosos. Em saber como nós íamos ganhar dinheiro. En saber cómo nosotros íbamos a ganar naquela dinheiro. Noite. En aquella noche. A Monique Cohen. Monique Cohen. Que veio dos Estados Unidos. Que vino de Estados Unidos. Conheceu a oportunidade dos Estados Unidos. Conoció la oportunidad en Estados Unidos. E veio pro Brasil. Y vino a Brasil. Compartilhar a ideia. A compartir la idea. Ela mostrou o plano. Ella enseñó el plan. O mesmo plano que você assistiu. El mismo plan que vos viste. Mesma corporação Amway. La misma corporación Amway. Mesma universidade. La misma universidad. Mesmo sistema de informação. El mismo sistema de información. Mesma matemática. La misma matemática. Mesmo plano. El mismo plan. E aquele plano? E aquele plano? Foi claro para mim. Foi claro para mim. O que é que eu entendi do plano? O que foi o que eu entendi do plano? O que foi o principal que eu captei? O que foi o principal que eu captei? Eu percebi. Eu percebi. Que a corporação Amway. Que a corporação Amway. Reconheceu. Reconheceu. Os dois. A los dos. Maiores poderes do consumidor. Maiores poderes do consumidor. Isso para mim fez muito sentido. Isso para mim fez muito sentido. Todos nós somos consumidores. Todos nós somos consumidores. E nós temos duas características. E nós temos duas características. Dois poderes. Dois poderes. Que nos são inerentes. Que, que a nós são inerentes. Primeiro deles. Primeiro deles. Poder de escolha. El poder de elección. Cada um de nós. Cada um de nós. Tem o poder. Tiene el poder. De escolher o que comprar. De elegir qué comprar. Da onde comprar. En dónde comprar. Esse é um poder que ninguém nos tira. Eso es un poder que nadie nos quita. Ninguém te obriga. Nadie te obliga a comprar nada de nenhum lugar. A comprar nada de ningún lado. É uma opção. Es una opción. E segundo poder. Y segundo poder. O poder da divulgação. El poder de la divulgación. Todos nós. Todos nosotros. Divulgamos coisas boas. Divulgamos, recomendamos cosas buenas. Todos os dias. Todos los días. Para amigos. Para amigos. Familiares. Familiares. Vizinhos. Vecinos. Colegas. Colegas. Todos os dias. Todos los días. E esses dois poderes. Y esos dos poderes. Nunca foram reconhecidos. Nunca foram reconocidos. Marketing de rede. Marketing em rede. Resolveu. Resolveu. Reconhecer. Reconocer. Valorizar. Valorar. E remunerar esse poder. E remunerar esse poder. Isso para mim fez muito sentido. E isso para mim isso muito sentido. Termina o plano. Termina o plano. E sobe naquele palco. E sube aquele cenário. Naquela noite. En aquella noche, un joven de 28 años, de 28 años, que no hablaba mi lengua, que no hablaba mi idioma, que no conocía, que yo no conocía, se decía ser un distribuidor directo diamante, y se decía ser un distribuidor directo diamante, distribuidor en Estados Unidos, distribuidor en Estados Unidos, llamado Terry McEwen, llamado Terry McEwen. Naquela noche, en aquella noche, Terry McEwen me contó, me hizo una palestra de 20 minutos, hizo una charla de unos 20 minutos, en 20 minutos, y en 20 minutos. A mensagem. El mensaje. Que ele deixava mais clara. Que ele deixava mais clara. A mensagem. El mensaje. Que ele repetia mais vezes. Que ele repetia mais vezes. A mensagem. El mensaje. Que ele frisava mais. Que ele marcava mais. Era. Era a seguinte. E você? E vós? Também. Também. Pode. Podes. E você? E vós? Também. Também. Pode. Podes. Em 20 minutos. Em 20 minutos. Ele contava para todos nós. Ele nos contava a todos nós. Como era a vida dele? Como era a vida dele? Antes da Amway. Antes de Amway. E como se tornou a vida dele? E como se fez a vida dele? Depois da Amway. Depois de Amway. E você? E vós? Também. Também. Pode. Podes. Eu era um caminhoneiro. Eu era um caminhoneiro. Sem dinheiro. Sem dinheiro. Sem conhecimento. Sem conhecimento. Sem esperança. Sem esperança. Sem oportunidades. Sem oportunidades. Conheci o marketing de rede. E conheci o marketing em rede. E trabalhei duro por 5 anos. E trabalhei duro por 5 anos. E paguei meu preço por 5 anos. E paguei meu preço por 5 anos. E mostrei plano por 5 anos. E ensinei o plano por 5 anos. E ouvi pessoas dizendo não por 5 anos. E ouvi pessoas dizendo não por 5 anos. E ouvi pessoas dizendo sim por 5 anos. E pessoas dizendo que sim por 5 anos. Cheguei a diamante. E cheguei a diamante. Agora eu tenho dinheiro. Agora tenho dinheiro. Tempo. Tempo. Liberdade. Liberdade. Amigos ao redor do mundo. Amigos ao redor do mundo. E você? E vós? Também pode. Podes. Eu era um caminhoneiro. Eu era um caminhoneiro. Agora sou um diamante. Agora sou um diamante. E você? E vós? Também. Também pode. Podes. Essa foi a palestra que essa eu ouvi. Essa foi a charla que eu já escutei essa noite. Essa foi a reunião. Essa foi a reunião que eu estive há 5 anos atrás. Na qual estive eu há 5 anos. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. O Terry falava. Terry me decía. O Terry falava. Terry decía. Para todas as pessoas daquela sala. A todas as pessoas naquela sala. Eu era caminhoneiro. Eu era caminhoneiro. Cheguei a diamante. Cheguei a diamante. E você também pode. E você também podes. Mas naquela noite. Pero naquela noite. O que eu escutava. Lo que yo escuchaba. Era o seguinte. Era lo siguiente. Eu era caminhoneiro. Yo era caminhoneiro. Cheguei a diamante. Cheguei a diamante. E Felipe. E Felipe. Você. Vos. Também. Também. Pode. Podes. Meus amigos, amigos meus, terminou a reunião. Você terminou a reunião. Eu fiquei motivado. Me puse contente. Eu fiquei entusiasmado. Me entusiasmei. Com a possibilidade. Com a possibilidade. Eu coloquei numa balança. E puse numa balança. O que que eu tenho a ganhar? Que tenho eu a ganhar? E o que que eu tenho a perder? E que tenho a perder? Tudo bem se for mentira. Tudo bem se é mentira. Eu vou gastar um kit. Eu vou gastar um kit. $100. $100. Um estuche de treinamento. Um estuche de treinamento. $100. $100. Um convite de convenção. Um ticket de convenção. E se for verdade? E se é certo? E se for verdade? E se é certo? E se minha vida mudar completamente? E se minha vida cambia completamente? Dinheiro. Dinheiro. Liberdade. Liberdade. Segurança. Seguridade. Amigos ao redor do mundo. Amigos ao redor do mundo. Era bom demais para ser verdade. Era demasiado bueno para ser verdade. Mas uma vez que você tem certeza que é verdade. Pero una vez que tenés certeza que es cierto. Passa a ser um negócio bom demais. Passa a ser um negócio muito bom. E eu fiquei motivado. E eu me puse motivado. E fui falar com os meus amigos. E fui falar com meus amigos. E reuni aqueles 10 amigos. E eu reuni aqueles 10 amigos. Que também estavam na reunião naquela noite. Que também estavam naquela reunião naquela noite. E ouviram o que eu ouvi. Que escutaram o que eu escutei. E que entenderam o que eu entendi. E que entenderam o que eu entendi. E eu fiquei surpreso. E eu me fiquei surpreendido. Que eles não tinham entendido o que eu entendi. Que eles não haviam entendido o que eu havia entendido. Eu falei, e aí? Eu disse, e que passa? Vamos que entrar na Amway. Vamos entrar na Amway. Vamos acompanhar a Evelyn. Vamos acompanhar a Evelyn. Vamos ouvir a Monique. Vamos escutar a Monique. Vamos seguir o Terry. Vamos essa seguir águia. A Terry essa águia. Terry Von McEwen. A Terry Von McEwen. Vamos fazer e acontecer. Vamos fazer as coisas passarem. Dinheiro. Dinheiro. Liberdade. Liberdade. Felicidade. Felicidade. E senhoras e senhores. E senhoras e senhores. Os meus 10 amigos. Mis 10 amigos. Tinham dezenas de motivos. Tenían decenas de motivos. Pelo qual. Por lo cual. O negócio não iria funcionar no Brasil. El negocio no iría funcionar en Brasil. E pior. Y peor. Pelo qual. Por lo cual. Não iria funcionar para mim e para minha família. No iría funcionar para mí y para mi familia. Dezenas de motivos. Decenas de motivos. Felipe. Felipe. Você não está vendo que é mais uma pirâmide? No estás viendo que eso es una pirámide más? Felipe. Felipe. Você não está vendo que o gringo veio levar nosso dinheiro? No estás viendo que el gringo ahí está yankee ese está viniendo a sacar nos el dinero. Felipe. Felipe. Você não sabe falar em público? Como sabes falar em público? Felipe. Felipe. Quem vai usar produto concentrado? Quem vai utilizar produtos concentrados? Felipe isso. Felipe isso. Felipe aquilo. Felipe aquilo. Felipe aquilo outro. Felipe o outro. E senhoras e senhores. E senhoras e senhores. Esse é um negócio único. Este es un negocio único. Um negócio sui generis. Um negócio sui generis. É o único negócio. Es un es el único negocio. Onde as pessoas que você mais ama. En donde las personas que más amas. Onde as pessoas que você mais considera. Las personas que más consideras. Quando não querem participar. Quando não querem participar. Fazem de tudo para que você também não participe. Hacen de todo para que vos tampoco participes. E é muito fácil entender. Y es muy fácil entenderlo. Eu vou dar alguns exemplos. Yo voy a dar algunos ejemplos. Maradona. Maradona. Quanto ganhou Maradona jogando futebol? Quanto dinheiro ganhou Maradona jogando ao futebol? Milhões e milhões. Milhões e milhões. Milhões e milhões. Milhões e milhões. Mas quando você vai dormir? Pero cuando vos vas a dormir? Tá na cama. Estás en la cama. E se encontra com seu travesseiro. E te encontras aí com a almohada. Você não fica perturbado? Não te quedas aí molesto, perturbado? Pensando. Pensando. O Maradona ganha milhões? Maradona ganha milhões? E eu não. E eu não. Por que não? Por que não? Porque você é um tremendo pereba. Porque você é um tremendo donadie. Não consegue marcar um gol. Não sou um patadura que não conseguis fazer um gol. Nunca jogou futebol. Nunca jogaste no futebol. Que te importa quanto ganha o Maradona? Que pito te importa se que se ganha quanto ganha Maradona? Não te incomoda. Não te molesta. Julio Iglesias. Julio Iglesias. Quanto ganha cantando? Quanto ganha Julio Iglesias cantando? Milhões e milhões. Milhões e milhões de dólares. Mas na hora que você vai dormir? Pero na hora que vas a dormir? Isso não te incomoda? Isso não te molesta? Por quê? Por quê? Porque você começa a cantar no banheiro? Porque começas a cantar na ducha? E a tua esposa sai correndo? E tua esposa sai correndo? Então não importa. Então você não importa. Aqui é diferente. Acá é diferente. Os teus amigos. Tus amigos. Não acreditam. Não creem. Não entendem. Não entendem. Mas uma coisa eles vão perceber. Pero una cosa van a percibir. E uma coisa eles não querem. E uma coisa eles não querem. Eles vão perceber uma possibilidade. Eles vão perceber uma possibilidade. E tudo que eles não querem. E todo o que eles não querem. É que você fique rico com isso. É que você te hagas rico com isso. E eles não. E eles não. Então sem querer. Então sem querer. Querendo. Querendo. Eles vão roubar teu sonho. Eles vão tratar de quitar teu eles sonho. Eles vão tentar te derrubar. Vão tratar de derrubar-te. Eu não quero fazer. Eu não quero fazê-lo. Mas não quero que ele faça. Pero tampoco quiero que él lo haga. Porque se ele ficar rico com isso. Porque se ele se hace rico con eso. Vai doer depois. Me vai doler muito depois. Então isso eu entendi naquela primeira reunião. Então eu entendi isso na primeira reunião. E percebi, senhoras e senhores. E percebi, senhoras e senhores. Que naquela noite. Que naquela noite. Eu estava. Diante. Adelante. De uma encruzilhada da vida. De uma encruzilhada na vida. Na estrada da vida. En la ruta de la vida. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Todos nós. Todos nós outros. Todos os dias. Todos os dias. Encontramos encruzilhadas. Nos encontramos em encruzilhadas. Pequenas decisões. Pequenas decisões. Que cabem única e exclusivamente. Que nos tocam única e exclusivamente. A cada um de nós tomar. A que nós outros las tomemos. Todos os dias, todos nós. Todos os dias, todos nós outros. Tomamos decisões. Tomamos decisões. Nas encruzilhadas da vida. En las encruzilhadas de la vida. Faço dessa maneira. Desta maneira, ou faço daquela maneira. Ou hago de la, que já outra escolho maneira. Essa pessoa. Elijo a essa pessoa. Ou escolho aquela pessoa. Ou elijo la outra. Venho por esse caminho. Vengo por este caminho. Ou vou por aquele caminho. Ou vou por aquele outro. Pequenas decisões hoje. Pequenas decisões hoje. Que se tornam grandes diferenças amanhã. Se transformam em grandes diferenças en el mañana. E meus amigos. E amigos meus. Exatamente. Exatamente. As decisões. Las decisiones. Que você. Que vos. E somente você. E solamente vos. Vem tomando. Estão tomando. Nos últimos tomando. 5 anos. Em los últimos 5 anos. Te colocam onde você está hoje. Em donde estás hoje. Eu não conheço cada um de vocês. Eu não conheço a cada um de vocês. Eu não sei se você está feliz. Eu não sei se está feliz. Eu não sei se está realizado. Não sei se está realizado. Eu não sei se você está frustrado. Não sei se está frustrado. Mas eu sei. Pero yo sé. Que cada um de vocês. Que cada um de vocês. Estão exatamente aonde estão hoje. Estão exatamente em onde estão hoje. Graças. Graças. Às decisões que você vem tomando nos últimos 5 anos. Às decisões que venis tomando nos últimos 5 anos. Por outro lado. Por outro lado. As decisões que você toma hoje. As decisões que tomas hoje. Determinarão. Determinarão. Aonde você vai passar? Aonde vas a estar? Os próximos 5 anos. Em los próximos 5 anos. Meus amigos. Amigos meus. Há 5 anos atrás. Hace 5 anos atrás. Eu estava na encruzilhada da vida. Yo estaba en la encrucijada de la vida. De um lado. Por um lado. Amigos. Amigos. Que eu conheço. Que yo conozco. Há 10 anos. Hace 10 años. Há 15 anos. 15 años. E que estão me dando motivos. E que me estavam dando motivos. Para não entrar nesse negócio. Para não entrar en este negócio. Do outro lado. Por outro lado. Um americano. Um americano, um norte-americano. Que me dizia que eu também podia. Que eu também podia. Vamos analisar essa encruzilhada. Vamos analisar essa encruzilhada. Porque eu tive que fazer essa análise. Porque eu tive que fazer essa análise. Para tomar essa decisão. Para tomar essa decisão. Não é uma decisão fácil. Não é uma decisão fácil. E para você entrar no negócio não foi uma decisão fácil. E para que você entre no negócio tampouco foi uma decisão fácil. É um negócio fácil. Diferente. É um negócio diferente. É uma decisão difícil. É uma decisão difícil. De um lado. Por um lado. Amigos. Amigos. Que eu conheço e amo. Que eu conheço e amo. E que estão dizendo, Felipe, você não pode. E que me estão dizendo, Felipe, você não pode. Do outro lado. De outro lado. Um desconhecido. Um desconhecido. Em inglês. E em inglês. Me dizia. Você também pode. Vós também podes. O que que eu percebi? Que foi o que eu percebi? Que há 5 anos atrás. Que há 5 anos. Eu. Jô. Meus amigos. Mis amigos. E todas as pessoas daquela sala. E todas aquelas outras pessoas na sala. Éramos pessoas comuns. Éramos pessoas comuns. Com resultados comuns. Com resultados comuns. Do outro lado. De outro lado. Eu tinha um jovem. Eu tinha um jovem. Uma pessoa comum. Uma pessoa comum. Mas com resultados. Pero com resultados. Incomuns. Incomuns. Me explico. Que me explico o que quero dizer. Pessoas comuns. Pessoas comuns. Com resultados comuns. Com resultados comuns. São aqueles aquelas. São aquelas. Que todos os dias. Que todos os dias. Deixam de fazer coisas que querem. Deixam de fazer coisas que querem por falta de dinheiro. Por falta de dinheiro. E todos os dias fazem coisas que não querem. E todos os dias fazem coisas que não querem fazer. Por dinheiro. Por dinheiro. Exemplo. Exemplo. Todos nós. Todos nós outros. Naquela reunião. Em aquela reunião. Gostaríamos. Nós gostaria. De morar numa casa mais bonita. Viver em uma casa mais linda. Com espaço para as crianças. Com espaço para os niños. Segurança. Seguridad. Uma vista maravilhosa. Uma vista maravilhosa. Gostaríamos. A nós outros nos gostaria. Viajar pelo mundo. Viajar por el mundo. Conhecer países incríveis. Conocer a países increíbles. Culturas diferentes. Culturas diferentes. Gostaríamos. Nos gostaria. De dirigir um carro confortável. Manejar um carro, um auto confortável. Que liga toda manhã. Que se prende todas as manhãs frias. Que tem um cheiro gostoso. E que huele bem. Gostaríamos. Não, nos gostaria. Oferecer o melhor estudo para os filhos. Oferecer el mejor estudio a los hijos. O maior conforto para a esposa. Un mejor confort para la esposa. Mas não fazíamos. Pero no lo hacíamos. Por falta de dinheiro. Por falta de dinero. O que nós pessoas comuns. Lo que nosotros personas comunes. Com resultados comuns. Con resultados comunes. Não gostávamos. A nosotros no nos gustaba. Era passar um fim de semana. Era pasar un fin de semana. Dando plantão no hospital. Haciendo guardia en el hospital. Passar um fim de semana. Pasar un fin de semana. De serviço num quartel. De servicio en el cuartel. Passar um fim de semana. Pasar un fin de semana. Na frente de um computador com vírus. Adelante de una computadora con virus. Muitas vezes feriado. Muchas veces feriado. Ano novo. Año nuevo. Ou pior. O peor. Aniversário de 5 anos da sua filha. El cumpleaños de 5 años de tu hija. Não gostávamos. A nosotros no nos gustaba. Mas fazíamos pelo dinheiro. Pero lo hacíamos por el dinero. Do outro lado da balança. De otro lado de la balanza. Um jovem. Un joven. Que morava na casa dos meus sonhos. Que vivía en la casa de mis sueños. Tinha os carros que eu gostaria de ter. Tenía los autos que a mí me gustaría tener. Conhecia os países que eu quero conhecer. Conocía los países que yo quisiera conocer. E não tinha um patrão. E não tinha um chefe. Que determinava. Que ele determinava. Que horas deveria acordar. A que horas tinha que despertar. Que horas ia almoçar. A que horas tinha que almoçar. Que horas podia voltar para casa. A que horas poderia volver a casa. E pior. E pior. Quanto merecia ganhar no fim do mês. Quanto merecia cobrar no final do mês. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Essa foi a minha encruzilhada. Essa foi minha encruzilhada. Há 5 anos atrás. 5 anos atrás. Eu tive que tomar uma decisão de qualidade. Eu tive que tomar uma decisão de qualidade. Escutava. E escutava. Os meus amigos. Mis amigos. Que estão dizendo que eu não posso. Que estavam dizendo que eu não podia. Mas que nunca me ofereceram. Pero que nunca me haviam oferecido. Uma oportunidade real. Uma oportunidade real. De mudar o meu futuro, o futuro da minha família. De cambiar meu futuro e o futuro da minha família. E do outro lado. E por outro lado. Um jovem. Um jovem. Que eu não conhecia. Que eu não conhecia. Mas que dizia. Pero que dizia. Felipe. Felipe. Você também pode. Vós também podes. Naquela noite, desses 10 amigos. Eu fui o único bobo. Eu fui o único tonto. O único tolo. O único tonto. Tonto. O único inocente. O único inocente ao ponto de acreditar. De crer que aquilo que falava era verdade. Que aquilo que me dizia era verdade. 5 anos depois. 5 anos depois. Desses mesmos 10 amigos. Desses mesmos 10 amigos. Eu sou o único rico. Eu sou o único rico. Esses amigos vão visitar minha casa nova. Esses amigos meus me vêm a visitar em minha casa nova. Uma casa maravilhosa. Uma casa maravilhosa. 500 metros quadrados. De 500 metros quadrados. Sala de televisão. Tem uma sala de televisão. Uma televisão de 60 polegadas. Com uma televisão de 60 pulgadas. Um cinema dentro de casa. É um cine dentro de casa. 7 caixas de som espalhadas pelo quarto. 7 canais de sonido por espalhado ou distribuído por toda a sala. E todo fim de semana eles estão na minha casa. E todos os fins de semana estão na minha casa. Vendo filmes. Vendo películas. E passa um avião. E passa um avião. E o som vem no teu ouvido. E o sonido passa por tu ouvido. Uma maravilha. Uma maravilha. Um quarto de hóspedes. Um quarto de hóspedes. Piscina. Piscina. Sauna. Sauna. Jardim. Jardim. Espaço para o cachorro. Espaço para o perro. E eu agora voltei a trabalhar como veterinário. E agora volvi a trabalhar como veterinário. No meu cachorro. Para mim perro. Comprei o Apollo. Comprei a Apollo. Um dog alemão. Um grandanês. Que tem 9 meses. Que tem 9 meses. E está ficando do tamanho do Márcio. Está quase do tamanho de Márcio. Está forte. Fuerte. Come bem. Come muito bem. Então estou de novo atuando na veterinária. E então de novo estou atuando como veterinário. E meus amigos. E meus amigos. Passeiam nos meus carros bonitos. Eles passeiam dando voltas em meus autos novos. BMW. Em BMW. Mitsubishi. Um Mitsubishi. Passeiam no meu barco. Andam em meu barco. E esquiam na minha lancha. E vão esquiar em minha lancha. E olham os vídeos das minhas viagens. Miram aos vídeos de minhas viagens. E um mês de viagem na nossa vida. E um mês de viagem em nossa vida. Nós fazemos o que pessoas fazem 10 anos. E nós outros fazemos o que pessoas fazem durante 10 anos. Em janeiro, fevereiro. En enero y febrero. Reunimos. Nos reunimos. Diamantes. Los diamantes. Algunos esmeraldas. Algunas esmeraldas. E fomos pro Colorado. Y fuimos a Colorado. Para Vail. Para Vail. Vail. Vail. Vail. Uma estação de esqui. En una estación de esquí. Muito chique. Muy chique. E durante uma semana. Y durante una semana. Estivemos na neve. Estuvimos en la nieve. Esquiando. Esquiando. Comendo muito bem. Comiendo muy bien. Sem preocupação. Sin preocupación. Sem preocupar com se estão roubando o seu negócio. Sin preocuparse si están por si están robando tu negocio. Um negócio seguro. Un negocio seguro. Que te dá liberdade. Que te da libertad. Saímos daí. Salimos de ahí. Da neve. De la nieve. E cansados do frio. Y cansados del frío. Fomos pro Fórum Diamante no Havaí. Nos fuimos al Fórum de Diamantes en Hawái. Pegar um sol. A tomar sol. Porque muito frio também enjoa. Porque demasiado frío también es de se cansa. Fomos para Maui. Então nós fomos a Maui. Uma ilha maravilhosa. Uma isla maravilhosa. Compartilhar com outros diamantes do mundo. Compartir com outros diamantes do mundo. Conhecer outras histórias. A conhecer outras histórias. Outras famílias. A outra família. E estivemos na praia fantástica. E estivemos em uma praia fantástica. Curso de mergulho. Concurso de buceo. E prática de esporte. E prática de deportes. E nessa ilha e as baleias. E nessa isla as ballenas. Nessa época. E nessa época. Param para fazer a procriação. Se detienen aí para aparear-se. Então você faz um passeio de barco. Então vocês fazem um passeio de barco. E as baleias pulam do seu lado. E as ballenas saltam ao lado tuyo. Imagens. Imagens. Que todo mundo deve ter antes de ir para outro mundo. Que todo mundo tem que ter gravado em sua mente antes de ir para outro mundo. Hoje algo diferente. A ser hoje algo diferente. Para daqui a 5 anos ter um resultado diferente. Para que de acá 5 anos tenhas um resultado diferente. Compre hoje o seu ingresso. Compre hoje tua entrada. Porque eu vi. Porque eu vi. O Felipe. A Felipe. Perguntando quem vai à convenção. A Felipe perguntando quem vai à convenção. E todo mundo levanta o dedo. E todo mundo levanta a mão. Mas aí pergunta quem tem o convite da convenção. Pero entonces se pregunta quem já tem o ticket da convenção. E pouca gente levanta o dedo. E pouca gente levanta a mão. É muito fácil falar que vai. É muito fácil dizer vou. Mas a diferença aparece. Pero la diferencia aparece. Não quando você fala que vai. Não quando vos decís que vou. E sim quando você realmente vai. E sim quando realmente te vas. Hoje. Hoy. Tome a decisão. Tomar a decisão. De comprar o seu passaporte. De comprar tu passaporte. De garantir a sua cadeira. De garantizar tu silla. Hoje. Hoy. Firmando essa solicitude. Firmando tu solicitude. Com a pessoa que te convidou. Com a pessoa que te invitou. Você vai estar colocando um nome. Vas a estar poniendo un nombre. Em uma cadeira. En una silla. No final de semana dos sonhos. En ese fin de semana de sueños. Hoje. Hoy. Só por estar aqui nesse seminário. Nada más por estar aqui en este seminario. Você. Vos. Já está garantindo. Estás garantizando. Um nome em uma cadeira. Um nombre em uma silla. Vamos ter. Vamos ter. Em Córdoba. Em Córdoba. 10 mil cadeiras. 10 mil sillas. 15 mil cadeiras. 15 mil sillas. 10, 15 mil empresários. 10, 15 mil empresários. Vindo de várias partes da Argentina. Vindo de várias partes da Argentina. Estarão naquela convenção. E estarão naquela convenção. E hoje. E hoje. Você conseguiu o direito. Conseguiste o direito. Só por estar aqui. Solamente por estar aqui. De conseguir um nome em determinada cadeira. De conseguir um nome em determinada silla. Mas. Pero. Se você. Se vós. Não compra o seu ingresso. Não compras tu ticket. Se você. Se vós. Não toma uma decisão de qualidade. Não tomas uma decisão de qualidade. Outra pessoa. Outra persona. De outra cidade. De outra cidade. Com outra história. Com outra história. Por ter tomado uma decisão de qualidade. Por haver tomado uma decisão de qualidade. Vai estar na convenção. Vai estar na convenção. E vai sentar na sua cadeira. E vai sentar-se em sua silla. E vai aprender o que você deveria estar aprendendo. E vai aprender o que vós deverias estar aprendendo. E vai ter a motivação que você devia estar tendo. E vai estar tendo a motivação que vós deverias estar obtendo. Infelizmente. E desafortunadamente. Daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos. Vai estar ganhando o dinheiro que você devia estar ganhando. Vai estar ganhando essa pessoa o dinheiro que vós deverias estar ganhando. Encruzilhadas da vida, senhoras. Encruzilhadas na vida, senhoras e senhores. Encruzilhadas da vida. Encruzilhadas na vida. Há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás. Eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão. Uma decisão de qualidade. Uma decisão de qualidade. Vou fazer. Vou fazer. Vou chegar a diamante. Vou chegar a diamante. Quer meus amigos queiram, quer não. Queira meus amigos ou não. Vou ao final da jornada. Vou até o final da jornada. Independente da opinião de qualquer um. Independentemente da opinião de qualquer pessoa. Se alguém chega diamante. Se alguém chega diamante. Eu vou chegar diamante. Eu vou chegar a diamante. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Por isso eu percebi. Por isso eu percebi. Que pessoas de sucesso. Que pessoas de êxito. São pessoas comuns. São pessoas comuns. Pessoas comuns. Pessoas comuns. Que enfrentam as encruzilhadas da vida. Que enfrentadas às encruzilhadas da vida. Tomam as decisões certas. Tomam decisões corretas. Nas horas certas. Em los momentos corretos. Com as pessoas certas. Com as pessoas corretas. Qualquer pessoa de sucesso que você conheça. Qualquer pessoa de êxito que conozcas. Em qualquer área. Em qualquer campo de atividade. Rede, em marketing em rede ou lá fora ou allá fora, qualquer pessoa de sucesso, qualquer pessoa de êxito é uma pessoa comum, é uma pessoa comum, assim como eu, al igual que eu, assim como cada um de vocês, al igual que cada um de vocês, mas uma pessoa comum, pero una persona común, que enfrenta as encruzilhadas da vida, que enfrentado las encrucijadas de la vida, tomou as decisões certas, tomou las decisiones correctas, nas horas certas, en los momentos correctos, com as pessoas certas, con las personas correctas, nos dá vontade, nos dá ganas. Dá vontade para sua linha ascendente. Dá ganas à tua linha de auspício. Que nós pudéssemos. Que nós outros pudiéramos tomar as decisões por vocês. Tomar as decisões por vocês. Se eu pudesse tomar as decisões por todos meus amigos. Se eu pudiera tomar a decisão por todos meus amigos. Todos meus familiares. Todos meus familiares. Todos meus vizinhos. Todos meus vizinhos. Todos meus colegas. Todos meus colegas. Se eu pudesse tomar as decisões por eles. Se eu pudiera tomar as decisões por eles. Todos seriam diamantes. Todos seriam diamantes. Mas infelizmente. Pero desafortunadamente. Cada um tem que tomar as próprias decisões. Cada um de nós outros temos que tomar as próprias decisões. As decisões que você tem hoje. E as decisões que tens hoje. Determinarão. Determinarão. Aonde você vai passar os próximos 5 anos. Aonde vas a passar os próximos 5 anos. Eu não quero deixar uma imagem errada. Eu não quero deixar uma imagem equivocada. Eu não quero. Eu não quero. Em 30 minutos contando a minha história. Em 30 minutos contando minha história. Que você pense. Que vos pienses. Que esse é um negócio fácil. Que este é um negócio fácil. Eu não quero que você saia daqui. Eu não quero que salgas de aqui. E chegue. E chegues. Para os seus familiares. A tus familiares. Para os seus amigos. E tus amigos. Dizendo o seguinte. Dizendo o seguinte. Encontrei uma maneira. Uma forma. De ganhar dinheiro fácil. De ganhar dinheiro fácil. Errado. Isso é uma equivocação. Há 38 anos atrás. Há 38 anos. Rich DeVos. Rich DeVos. E Jay Van Andel. Jay Van Andel. Em Ada, Michigan, Estados Unidos. Em Ada, Michigan, Estados Unidos. Não se reuniram. Não se reuniram. Para inventar. Para inventar. Um negócio fácil. Um negócio fácil. Há 38 anos atrás. Há 38 anos em atrás. Em Ada. Em Ada. Michigan. Michigan. Estados Unidos. Estados Unidos. Rich DeVos e Jay Van Andel. Rich DeVos e Jay Van Andel. Se reuniram. Se reuniram. Para inventar. Para inventar. Um negócio. Um negócio. Possível. Possível. Um negócio. Um negócio. Onde qualquer pessoa. Onde qualquer pessoa. Baseado no seu esforço. Baseado em seu próprio baseado esforço. Baseado na sua determinação. Baseado em sua determinação. Pudesse. Pudiera. Conseguir um resultado de sucesso. Conseguir um resultado de êxito. Inventaram um negócio. Inventaram um negócio. Que se encaixa totalmente. Que se encaixa totalmente. No princípio da livre iniciativa. En el principio de la libre iniciativa. Trabalha muito, ganha muito. Trabajas mucho, ganas mucho. Trabalha pouco, ganha pouco. Trabajas poco, ganas poco. E meu amigo. E amigo mío. Se você não trabalhar nada. Si vos no trabajas nada. Aqui você não vai ganhar nada. Acá no vas a cobrar nada. Então você encontrou uma oportunidade. Entonces vos encontraste una oportunidad. Real. Real. Uma oportunidade. Una oportunidad. Verdadeira. Verdadeira. Onde você. En donde vos. Baseado. Basado. Unicamente. Unicamente. No seu esforço. En tu esforço. Na sua determinação. En tu determinación. E nas suas decisões. Y en tus decisiones. Pode de hoje a 5 anos. Pueden de hoy a 5 años. Ter um estilo de vida de sucesso. Tener un estilo de vida de éxito. Esse é um negócio incrível. Y este es un negocio increíble. Qualquer um de vocês. Cualquiera de ustedes. De hoje a 5 anos. De hoje a 5 anos. Pode estar num palco. Podes estar em um palco, em um cenário. Em alguma parte do mundo. Em alguma parte do mundo. Contando a sua história. Contando tua história. Contando a sua experiência. Contando tua experiência. Ajudando outras pessoas. Ajudando a outras pessoas. Qualquer um de vocês. Qualquera de vocês. Pode ser alguém que já está no negócio há 2 anos. Pode ser alguém que já está no negócio há 2 anos. Pode ser alguém que está vendo pela primeira vez hoje. E pode ser alguém que está vendo por primeira vez qualquer hoje. Qualquer um de vocês. Qualquera de vocês. Podem daqui a 5 anos. Podem daqui a 5 anos. Estar contando a sua história de sucesso. Estar acá ensinando, mostrando, contando sua história de mas é impossível. Mas é impossível. Para mim. Para mim, determinar quem vão ser as pessoas de sucesso. Quiénes van a ser las personas de qualquer um pode. Cualquiera puede. Mas nem todos vão. Pero ni todos lo van a por hacer. Quê? Por quê? Porque é muito fácil entrar nesse negócio. Porque es muy fácil entrar en el negocio. Compra uma franquia da Amway. Compras una franquicia personal de Amway. Compra o kit da Pronet. Compras el kit de Amway. Compra o seu convite de convenção. Compras tu ticket de convenção. É muito fácil entrar no negócio. É muy fácil entrar. Mas é muito fácil sair do negócio. Pero también es muy fácil salir. É muito fácil. Porque es muy fácil. No primeiro obstáculo. En el primer obstáculo. Na primeira dificuldade. En la primera dificultad. Apagar os seus sonhos. Borrar tus sueños. Tirar a fotografia da parede. Sacar las fotos de la pared. Voltar para a vida normal. Volver a la vida normal. Porque você já tem uma vida. Porque já tenés una vida. Talvez não esteja onde quer estar. Quizás no estés en donde quieres estar. Mas não está tão ruim assim. Pero no está tan mal así. Sempre tem alguém pior. Siempre hay alguien peor. Então é muito fácil. Entonces es muy fácil. Enfrente as encruzilhadas. Enfrentado a las encrucijadas. Enfrente os obstáculos. Enfrentado los obstáculos. Tomar as decisões erradas. Tomar las decisiones equivocadas. É muito fácil. Es muy fácil. Para qualquer um de vocês. Para cualquiera de ustedes. Dá uma desculpa. Darte una excusa. Para justificar o seu fracasso, para justificar tu fracasso e para não estar nessa convenção. E para não estar nessa convenção. É muito fácil dizer que não tem dinheiro. É muito fácil dizer que não tinha dinheiro. É muito fácil dizer que tem filho pequeno. É muito fácil dizer que tenho filhos chicos. É muito fácil falar que trabalha nesse fim de semana. É muito fácil dizer que eu trabalho nesse fim de semana. Toda pessoa que não tem sucesso, todas as pessoas que não têm êxito, e por isso nós vamos considerar como que tenha fracasso. E por isso nós vamos considerar que tenha fracasso. Tem uma desculpa, tira uma excusa para justificar esse fracasso. Para justificar esse fracasso. Se eu pudesse ir à convenção. Se eu pudiera ir à convenção. Se eu tivesse dinheiro para ir à convenção. Se eu tivesse dinheiro para ir à convenção. Se eu não tivesse os filhos pequenos, eu iria para a convenção. Se eu não tivesse filhos chicos, eu iria à convenção. E aí sim eu podia chegar a diamante. E aí sim eu poderia chegar a diamante. Meus amigos. Amigos. Os vencedores. Los vencedores. São aqueles. São aqueles. Que criam motivos. Que criam motivos. Para determinar o seu sucesso. Para determinar seu êxito. É exatamente por não ter dinheiro. É exatamente por não ter dinheiro. Que eu vou vender produto. Que vou a vender produto. Que eu vou vender minha bicicleta. Que vou vender minha bicicleta. Eu vou trabalhar dobrado. Vou trabalhar doble hora para estar nessa convenção. Para poder estar nessa convenção. Porque eu não quero passar o resto da vida. Porque não quero passar o resto de minha vida sem dinheiro. Sem dinheiro. É exatamente por ter filho pequeno. É justamente por ter filhos chicos. Que eu vou fazer o possível e o impossível. Que eu vou fazer o possível e o impossível para estar nesse evento. Para estar nesse evento. Porque eu quero no próximo Natal. Porque eu quero na próxima Navidad. Dá o presente que ele quer e que ele merece. Dá-lhe a ele el regalo que ele quer e merece. Exatamente por trabalhar fim de semana. É justamente por ter que trabalhar os fins de semana. Que eu vou investigar a fundo essa oportunidade. Que vou investigar a fundo essa oportunidade. Que eu vou lutar. E vou a lutar. Porque eu quero passar os fins de semana. Porque quero passar os fins de semana. Pro resto da minha vida. Por el resto de mi vida. Perto da minha família. Cerca de minha família. Meus amigos. Amigos meus. Enquanto fracassados dão uma desculpa. Mientras fracassados dão excusas. Um vencedor. Vai criar um motivo. Vai criar um motivo. Vai criar uma força. Vai criar uma força que se faz mover adiante. Que lo hace moverse hacia adelante. E por isso ele vai tomar as decisões certas. E por isso vai tomar as decisões certas. Nas horas certas. Em las horas ciertas. Com as pessoas certas. Com las personas ciertas. E nós, por não ser um negócio fácil. E por não ser um negócio fácil. Mas ser possível. Pero posible. Por não ser um negócio fácil. Por não ser um negócio fácil. Nós buscamos um perfil de pessoas. Nós buscamos um perfil perfeito de pessoas. Porque existem pessoas em três grandes grupos. Porque existem pessoas em três grandes grupos. Primeiro grupo. Já está satisfeito onde está hoje. Já estão satisfeitos em onde estão hoje. Não querem nada mais. Não querem nada mais. Já tornam sonhos em realidade. Já fizeram seus sonhos realidade. Já atingem o que eles consideram sucesso. Já logram o que eles consideram êxito. E não estão em busca de algo a mais. E não estão em busca de algo a mais. Existe um segundo grupo. Existe um segundo grupo. Que é o maior de todos. Que é o mais grande de todos. Que pensam que querem algo a mais. Que pensam que querem algo a mais. Você pergunta para os colegas. Vou perguntar a tus amigos. Quer ficar rico? Queres ser-te rico? Claro que eu quero ficar rico. Claro que quero ser-me rico. Quer viajar pelo mundo? Queres viajar por el mundo? Claro que eu quero viajar pelo claro mundo. Claro que quero viajar por el quer mundo. Quer ter uma casa bonita? Queres ter uma casa linda? Claro que eu quero ter uma casa bonita. Claro que quero ter uma casa bonita. Então você está disposto a trabalhar para ficar rico? Então você está disposto a trabalhar para ser-te rico? Ah, mas trabalhar não. Ah, pero trabajando. Eu já trabalho tanto. Eu já trabalho tanto. Está disposto a ir a um seminário para aprender como ter uma casa bonita? Está disposto a ir a um seminário para aprender a como ter uma casa bonita? Ih, mas sábado. Ih, pero sábado. É o dia do encontro dos colegas no futebol. É o dia del que eu me encontro com os amigos do futebol. Pessoas pensam. Personas piensan. Pensam que querem algo a mais. Pensam que querem algo a mais. E nós buscamos. E nosotros buscamos. O terceiro grupo. El tercer grupo. Que são as pessoas. Que são as pessoas. Que realmente. Que realmente. Querem algo a mais. Quieren algo a mais. Que estão dispostas. Que estão dispostas. A pagar o preço necessário. A pagar en el precio necesario. Para atingir sucesso. Para lograr el éxito. E para atingir sucesso. E para lograr el éxito. Um preço deve ser pago. Um preço tiene que ser pagado. Cada um vai pagar o seu preço. Cada qual vai pagar el suyo. Um preço deve ser pago. Pero um preço tiene que ser pagado. E nós buscamos pessoas. E nosotros buscamos a personas. Que já entenderam. Que já entenderam. Que para ter um resultado acima da média. Que para ter um resultado acima del promedio. Deve-se fazer algo além da média. Hay que hacer algo arriba del promedio. Tem que se trabalhar mais do que a média. Hay que trabajar más que el promedio. Para ter um resultado extraordinário. Para ter um resultado extraordinário. Tem que se separar do grupo dos ordinários. Que separarse del grupo de los ordinarios y estar en el grupo de que hacen algo extra y hacer estar en el grupo de los que hacen algo extra. Senhoras e senhores, señoras y señores, este va a ser el mejor vehículo. Este va a ser el mejor vehículo que possa te levar, que te pueda llevar. Da onde você está? De onde estás? Para onde você quer chegar? Para onde queres chegar? Mas você deve tomar as decisões certas. Pero tienes que tomar las decisiones ciertas. Nas horas certas. En los momentos ciertos. Com as pessoas certas. Con las personas ciertas. Primeira convenção que eu fui. Primeira convenção que fui. Não foi no Brasil. Não foi em Brasil. Eu não fui viajar. Quantos quilômetros são daqui para Córdoba? Eu não fui viajar. Quantos quilômetros são? 600 quilômetros. Não foi 600 quilômetros. Eu não fui a 600 quilômetros. A primeira convenção que eu tive acesso. La primera convención que yo tuve acceso. Foi uma reunião como essa. Foi uma reunião como esta. 500. 700 pessoas reunidas. 700 pessoas reunidas. 800 pessoas. 800 pessoas. E Terry foi pro Brasil. E Terry foi a Brasil. Foi pro Rio de Janeiro. Foi a Rio de Janeiro. Descobri. A descobrir quem eram as pessoas, quiénes eran las personas, estavam sérias, que estaban serias, em chegar a algum lugar, em relação a querer chegar a algum lugar. Ele falou da importância de ir para a convenção, e habló de la importancia de ir a la convención. E nós perguntamos entusiasmados, e nosotros preguntamos entusiasmados. E onde vai ser a convenção? E en dónde va a ser esa convención? Rio? En Rio? São Paulo? São Paulo? E ele disse não. Ele dijo no. A convenção vai ser em Chicago, Estados Unidos. La convención va a ser en Chicago, Estados Unidos. Eu fiquei muito feliz. E eu me puse muito contento. Cutuquei o Dani. Le toquei a Dani. E falei. E dije. Viu? Viste? Não temos grupo. Nem temos grupo. Mas já vamos pagar uma viagem para os Estados Unidos. Pero ya nos van a pagar un viaje a Estados Unidos. E o Terry ouviu. E Terry escuchó. E falou, não, não, não, dijo, não. Não, não, não, não, não, não. Felipe. Felipe. Esse é um investimento. Esta es una inversión. Que você vai fazer em você mesmo. Que vos vas a hacer en vos mismo. Você vai investir em conhecimento. Vos vas a invertir en conocimiento. Isso vai se transformar em resultado nos próximos anos. E isso se vai transformar em resultado nos próximos anos. E quanto custa essa convenção? E quanto custa essa convenção? Ah, a convenção é barata. Não, a convenção é barata. $150. $150. Mas a viagem, hotel, alimentação. Pero el viaje, el hotel y la alimentación. Vai custar uns 1.500. Vai custar outros uns 1.500 dólares. E eu olhava Daniel. E eu mirava Daniel. Daniel olhava para mim. Daniel me mirava a mim. Dinheiro que a gente não tem. Dinheiro que nós não temos. Eu quero que vocês entendam uma coisa. E quero que vocês entendam uma coisa. O Terry estava falando para 1.000 pessoas. Terry estava falando para 1.000 pessoas. Quem vão ser as pessoas? Quiénes van a ser las personas? Que vão para a convenção em Chicago. Que vão a la convención en Chicago. E o que vocês acham que acontecia? E que é o que vocês creem que passava? Você acha que todo mundo levantava? Vocês creem que todo mundo levantava? Eu vou para Chicago! Eu vou a Chicago! Me dá meu ingresso! Dá-me meu ticket! Me dá meu avião! Dá-me meu passagem de avião! Não! Não! Das 1.000 pessoas. De 1.000 pessoas. Seis. Tomaram uma decisão de qualidade. Tomaram uma decisão de qualidade. De colocar um dinheiro que não tinham. De poner um dinheiro que não tinham. Para fazer uma viagem que não queriam fazer. Para ser um viaje que não queriam fazer. Estar numa convenção que não queriam estar. E estar em uma convenção em onde não queriam estar. Mas para conseguir os resultados que queriam. Pero para conseguir os resultados que queriam ter. Seis de nós fomos à convenção. Seis de nós fomos à convenção. Voltamos. Volvimos. Das seis pessoas que foram à convenção. De las seis personas que fueron a la convención. Quatro são diamantes. Cuatro son diamantes. Dois são esmeraldas. Dos son esmeraldas. Quatro meses depois. Cuatro meses después. Terry volta ao Rio de Janeiro. Terry vuelve a Rio de Janeiro. Mil pessoas reunidas. Mil personas reunidas. Temos uma outra convenção. Tenemos otra convención. Algumas pessoas já foram. Algunas personas ya fueron. Já sabem quão boa é a convenção. Já sabem quão bueno é a convenção. Aonde é a convenção dessa vez? Bueno, ¿y a dónde va a ser la convención ahora? Dessa vez é bem mais perto. Oh, dessa vez é mais cerca. Você não precisa ir até Chicago. No tenés que subir hasta Chicago. Vocês vão para Orlando. Ustedes se van a Orlando. En Estados Unidos. $1,500. $1,500. Avião. Avião. Hotel. Hotel. Uma semana longe de casa. Una semana lejos de casa. Uma semana longe do trabalho. Una semana lejos del trabajo. Quem vai à convenção? ¿Quién va a la convención? 14 pessoas. 14 personas. Tomaram a decisão de qualidade. Tomaram a decisão de qualidade. Fomos para Orlando. Fuimos a Orlando. 14. 14. De mil. De mil. De 1,500. De 1,500. 14 de 14. 14 de 14. Fora os que já são diamantes. A parte dos que já são diamantes. Hoje são esmeraldas. Hoje são esmeraldas. Terceira convenção. Terceira convenção. Washington DC. Em Washington DC. 2,000 pessoas reunidas. 2,000 pessoas. Reunidas. 30 tomaram a decisão de qualidade. 30 tomaram a decisão de qualidade. Meus amigos. Amigos meus. Decisões que você toma hoje. Decisões que vos tomas hoje. Determinarão onde você vai estar nos próximos determinarão anos. Determinarão em onde vas estar nos próximos anos. De 2,000 pessoas. De 2,000 pessoas. De 1,000 pessoas. De 1,000 pessoas. 30. 30. Criaram motivo suficiente. Criaram motivo suficiente. Para estar numa convenção. Para estar em uma convenção. Todos que foram à convenção. Todos os que foram à convenção. São diamantes. São diamantes. Esmeraldas. E esmeraldas. Pérolas. Perlas. E um ou outro. E um ou outro. É um DD indo à pérola. É um DD chegando à pérola. Todos têm resultados bárbaros. Todos têm resultados bárbaros. Todos têm grupos grandes. Todos têm grupos grandes. Todos têm experiência. Todos têm experiência. Do negócio. Del negocio. E tudo foi gerado nessa primeira convenção. E todo isso foi gerado nessa primeira convenção. Eu sei que para muitos é difícil ir para Córdoba. Eu sei que para muitos é difícil ir hasta Córdoba. Mas você vai pagar o seu preço. Pero vas a pagar tu preço. Por que é tão importante estar lá? Por que é tão importante estar allá? Porque esse negócio. Porque esse negócio. Quer buscar. Quiere buscar o líder que existe dentro de você. El líder que existe adentro tuyo. E para aparecer o líder que existe dentro de você. E para que surja de adentro tuyo el líder. Que existe adentro tuyo. Você tem que ter uma crença total na oportunidade. Tenés que tener una creencia total en la oportunidad. E uma crença total em você mesmo. Y una creencia total en vos mismo. Isso aconteceu no dia que eu fui à minha primeira convenção. Y eso me pasó a mí en el día que yo fui a mi primera convención. Isso vai acontecer com você na convenção de Córdoba. Y eso va a pasar contigo cuando vayas a la convención de Córdoba. Você sai desse fim de semana. Salís de ese fin de semana. Uma crença total na oportunidade. Con una creencia total en la oportunidad. O negócio funciona. El negocio funciona. E vai continuar funcionando. Y va a seguir funcionando. Independente da minha participação. Independientemente de mi participación. Se pessoas vão ser bem-sucedidas. Si personas van a ser exitosas. Que seja eu. Que sea yo. E além do negócio funcionar. Y además de que el negocio funcione. Se todos eles podem. Si todos ellos pueden. Porque naquele palco vão passar muitas pessoas de sucesso. Porque naquele cenário vão passar muchas personas de éxito. E talvez passe alguém. Y tal vez pase alguien. Da sua idade. De tu edad. Da tua profissão. De tu profesión. Da sua cidade. De tu ciudad. Representando um sucesso. Representando éxito. E você vai chegar a uma conclusão. Y vas a chegar a una conclusión. Se ele pode. Si él pudo. Eu também posso. Yo también puedo. E você volta. Y volvés. Para sua cidade. Para tu ciudad. Com uma crença total na oportunidade. Con una creencia total en la oportunidad. E uma crença total em você mesmo. Con una creencia total en ti mismo. E seu olho brilha de forma diferente. Y tu ojo brilla de forma distinta. E você fala de forma diferente. Y hablas de forma diferente. E o resultado é diferente. Y el resultado es diferente. Pessoas vão seguir pessoas. Personas van a seguir a personas. Que sabem aonde estão indo. Que saben a dónde están yendo. Saiba onde você está indo. Saber a dónde vas. Meu amigo. Amigo mío. Pessoas de sucesso. Personas de éxito. São pessoas comuns. São personas comunes. Como eu. Como yo. Como Márcio. Como Márcio. Como cada um de vocês. Como cada uno de ustedes. Pessoas comuns. Personas comunes. Que enfrentam as encruzilhadas da vida. Que enfrentados a las encrucijadas de la vida. Tomaram as decisões certas. Tomaram as decisões corretas. Nas horas certas. En los momentos correctos. Com as pessoas certas. Con las personas correctas. O melhor momento é esse. El mejor momento es este. As melhores pessoas são essas. Las mejores personas son estas. Mas a decisão, meus amigos. Pero la decisión. Vai depender de cada um de vocês. Vai depender de cada um de vocês. E que negócio bonito é esse? E que negócio lindo é esse? Que não importa de onde você vem. Que não importa de onde vengas. Não importa onde você está. Não importa em onde estás. Não importa a sua idade. Não importa a tua idade. Não importa o seu sexo. Não importa o teu sexo. Religião. Religião. Crença. Crença. Cor. Color. Não importa o seu nível social. Não importa o teu nível social. Seu nível cultural. Tu nível cultural. Nada disso importa. Nada disso importa. Aqui, meu amigo. Acá, meu amigo. A única coisa que importa. A única coisa que importa. É onde você quer chegar. Mas em onde quer chegar? Não importa de onde você vem. Não importa de onde venis. Não importa onde você está hoje. Não importa em onde estás hoje. O que importa? O que importa? É aonde você quer chegar. Mas em onde quer chegar? E se você quer estar muito bem nos próximos 5 anos? E se você quer estar muito bem nos próximos 5 anos? Esteja na convenção. Esteja na convenção. Obrigado e boa noite. Graças e boas noites.